No final da tarde de sexta-feira, por volta de 17 horas e 30 minutos, policiais militares do serviço reservado a P2 receberam uma denúncia de que pessoas em uma motocicleta estariam se preparando para fazer a entrega de uma grande quantidade de drogas para uma terceira pessoa que deveria levá-la para o sistema prisional. Os policiais descaracterizados deslocaram-se até a rua Giles Guimê, esquina com Pompeu de Toledo, nas proximidades do Caique, onde a denúncia informava que seria feita a passagem da droga. Com o apoio do grupo tático, foi realizada a abordagem a três indivíduos no momento da entrega do entorpecente. Após busca pessoal, foi encontrada na bolsa de Simone Cristina Marcos a quantia de 178 invólucros contendo substância análoga à maconha. Um dos abordados é um preso albergado na PF, Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, o qual foi identificado como Claudir Santos da Silva. Ao ser questionado, Claudir informou aos policiais que mostraria o local onde estaria a pessoa de Polaquinho. O terceiro envolvido foi identificado apenas como Henrique. Este estava em uma moto de placa paraguaia e teria transportado Simone até o endereço da abordagem. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos três envolvidos. Posteriormente, as equipes deslocaram-se até o bairro Cidade Nova, onde fica a residência de Simone e Henrique. Na residência foram encontrados mais entorpecentes, além de algumas cartas provenientes da cadeia pública Laudemir Neves e da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu. Todos os envolvidos, bem como o material apreendido, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado de plantão tomou as providências que julgam necessárias. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.